Panorama Agrícola para 22 de setembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo, este é o Panorama Agrícola de 22 de setembro. Hoje é quarta-feira, noite de lua crescente. O ditado do programa de hoje é: um abraço é um presente, serve a todos e não custa nada. Meio ambiente sustentável gera mais empregos. Viajando por Santa Catarina, vai a Campo Herê. E na entrevista, destaque para Piratuba: bovino, cultura de leite, agricultura familiar, cinema, vídeo e fotografia rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Proteja os alimentos de insetos e outros animais. Eles transportam micróbios que causam doenças. O mais seguro é guardar os alimentos em vasilhas bem fechadas. Se não for possível, você deve ao menos cobrir. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente acredita que em 5 anos a chamada economia verde vai empregar 2 milhões e 300 mil pessoas. A economia verde é um modelo de negócios em que as atividades são realizadas de acordo com padrões de sustentabilidade. Segundo a ONU, 500 mil destas vagas a serem criadas ou em criação devem ser ocupadas no Brasil no setor de energia de biomassa por causa do etanol feito a partir da cana-de-açúcar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta quarta-feira, 22 de setembro, começa em Piratuba, no Centro de Eventos do município, o segundo Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. Festival da Família do Campo vai até sábado. Aqui no estúdio do Panorama Agrícola, para conversar sobre esse assunto, também sobre o segundo concurso de fotografia rural e a Feira de Produtos da Agricultura Familiar, o secretário de Agricultura de Piratuba, Ivo Weber. Secretário, quais são as principais atrações deste evento que está já marcando época aí no calendário de Piratuba? Bom, a programação ela é bastante grande, ela começa no dia 22, na quarta-feira, e vai ter no dia 25. E vai ter vários artistas de renome nacional circulando por Piratuba. Na área da agricultura, nós temos a feira da agroindústria familiar, das cooperativas, onde são várias cooperativas que vão estar expondo seus produtos, dos agricultores que são sócios dessas cooperativas aí, que está numa crescente muito grande na nossa região do Alto Uruguai catarinense. A abertura da feira é no dia 23, às 19 horas, no centro de eventos, juntamente onde acontecerá todos os filmes no Festival de Cinema. Secretário, qual é a principal atividade agropecuária do município de Piratuba hoje? Bom, no município de Piratuba, hoje a principal atividade é a bovinocultura de leite, onde 80% dos agricultores eles estão na atividade, onde que é a principal fonte de renda, onde que há a sobrevivência dos agricultores. E é uma atividade que dia a dia tem se melhorado e há aumentado a produtividade. E nós no município temos procurado incentivar muito a bovinocultura de leite, onde temos programa de adubação orgânica. São 2 programas, onde o agricultor ganha 50% a fundo perdido, né, e 1 ano de prazo para pagar. Tem outro programa que o agricultor que plantar pastagem perene, tífito, hermátria, pioneiro, ele ganha também uma quantidade a fundo perdido, até 10 metros por hectare. Então a gente acredita que dessa forma se aumenta a renda do agricultor. Secretário Ivo Weber, do município de Piratuba. A questão da estiagem já está influenciando as pastagens? A região do Alto Uruguai, ela estava bastante seca, mas felizmente deu uma chuva, acredito, na faixa dos 30 milímetros, que se conseguiu amenizar um pouco a estiagem. Mas é necessário mais para que os agricultores continuem plantando, pois o milho, os agricultores ainda não conseguiram preparar o terreno e está tardando um pouco o plantio. Mas esperamos que chova mais e assim possa de fato se efetuar o plantio das lavouras. Secretário, com relação ao Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba e à Mostra de Fotografia, a cidade fica agitada, fica alegre? Com certeza, Piratuba é uma cidade muito pequena e de cidade de 5 mil habitantes, mas que passa por ano lá mais de 200 mil turistas, né? E com esse festival também nós acreditamos como vai haver artistas de renome nacional que deve vir muita gente para o festival e também para acompanhar os próprios artistas. Vai estar em Piratuba o Almir Sater, que fará um show de encerramento do Festival de Cinema, também o Milton Gonçalves, Nelson Freitas, o Marcelo Lara, que é um repórter do canal Rural, o Roberto Carminati, produtor e diretor de filmes, Cláudio Savagetti, do Globo Ecologia, o Rogério Silva, diretor de jornalismo TV Anhanguera, Roberto Cidade, jornalista e fotógrafo, Pablo Maranhão, é um consultor da Associação Catarinense de Supermercados, que vai dar palestra para os agricultores que têm as pequenas agroindústrias, que também a gente considera importante. Amara Silva, especialista em fotografias, que também vai estar dando uma palestra para as pessoas que gostam de tirar fotos e tal. Não deixa de ser uma integração entre o urbano e o rural, um ensinando o outro, um lado aprendendo com o outro, né, secretária? Com certeza, nós acreditamos que dessa forma o Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural também valoriza o homem do campo. Secretário de Agricultura de Piratuba, Ivo Weber, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola, falando sobre bovinocultura de leite, as atividades agrícolas do município e o Festival de Cinema e Vídeo Rural, Festival Nacional, de 22 a 25 de setembro em Piratuba. Obrigado, secretário. Tá ok, muito obrigado. E que todos compareçam lá, quem puder, que vai ser um grande evento. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao município de Campo Herê, oeste do estado. Lá, para muitos agricultores que vivem no campo, a realidade é dura. É preciso enfrentar desafios a toda hora para poder se manter na terra e dela tirar o sustento da família. Às vezes, largar tudo e ir para a cidade parece ser a solução mais fácil, mas não é. Com criatividade e disposição para trabalhar, as alternativas aparecem e podem trazer mais ânimo para quem quer vencer na vida. Foi assim que aconteceu com a família Bresolim, que mora no interior do município. Gerson e Eliane têm três filhos, ainda pequenos. A casa é simples, a terra é pouca e as dificuldades são muitas. Como Gerson já lidava com plantação de mandioca, bastou um empurrãozinho, principalmente dos técnicos da Epagre e do Microbacias 2, para uma nova oportunidade de negócio surgir. Eles montaram uma pequena unidade de processamento e agora vendem a mandioca descascada, prontinha para ir na panela. Essas são as facilidades da vida moderna que o consumidor busca cada vez mais. Tudo é feito com muito capricho e limpeza. Depois de limpa e descascada, a mandioca é pesada, embalada e recebe etiqueta contendo as informações necessárias ao consumidor. Gerson e Eliane estão contentes com esse pequeno negócio que traz esperança de uma vida melhor no campo. Agregar valor ao produto e abrir novos mercados. Este tem sido o caminho para muitas famílias rurais poderem ficar na terra. Os técnicos da Epagre dão apoio e orientam os produtores para a qualificação do trabalho. Iniciativas como a da família Bresolim, do município de Campo Herê, surgem por todo lado.